Oh, oh! Ainda por cima com este talento que vocês vão ver agora. Com este desempenho musical. Reparem só neste pormenor. Está pronto? Nós ou é para esta senhora que chegou agora? Ai, é para a senhora que chegou agora. Palmas, então. Linda, linda. Muito obrigado. Epá, nós temos nos esquecido de dizer quais são as músicas e de quem são. A primeira era do Adriano Correia de Oliveira. Esta, depois era do Zeca, não é? E esta era do Sérgio Godinho, claro.